Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu sou um motorista exemplar. Boa noite, bípedes que não tem luz, não tem água e vão tomar banho com Perrier. O que importa é que todos os carros chegam a 170. Oi, isso aqui é portuguesa e o meu sonho é me livrar da charanga do Azaghal. Voltou o sotaque? Não tô chamando o Azaghal de charanga, tô falando de charanga carro. Totalmente duplo sentido isso. Aqui é o Azaghal e eu me sacrifiquei. Dei sangue e alma pelo Nerdcast. Pelo Nerdcast ou pela sua carteira de volta? Pelo Nerdcast. Fiz tudo pelo Nerdcast. Sei como bom. É que é. É como a gente justifica as coisas, gente. Muito bem, nerds. Nós estamos aqui para falar de uma história protagonizada por Azaghal. Vivida. Vivida, e sofrida. Né? A gente ia falar, assim, de um... A gente pensou em fazer um tema, assim, me fudi. Mas eu acho que o Azaghal se fudeu tanto no fim de semana recente que vale a pena ele contar a história e a gente ver o que acontece. Porque é muita história que a gente tem pra contar. Então, vamos ouvir as peripécias de um homem em busca de sua carteira de motorista de volta no Detran do Paraná. Porra, parabéns, hein? E meus. Canelada. Canelada. Gostava de música americana, ia pro baile dançar todo fim de semana. Muito bem, Azaghal, vamos finalmente para mais uma semana de meios. Canelada Zona de Cast. Ah, toda vez agora. Toda vez que volta de viagem, essa choradeira. Ai, meu Deus. Ai. Chega, né? Chega. Vamos trabalhar. Chega nada. Né? Já tem viagem em vista aí. Caralho. Tá demais. Mas agora nós queremos falar sobre a Nerd Store, meus queridos, que funciona independente das mil viagens do senhor Azaghal. Tudo funciona independente das minhas viagens. O que me incentiva a viajar mais. É inclusive. Verdade, tá certo. Porque nada para, Nerd Office, Nerd Player, Nerd Cash. É verdade, olha. Não. Nerd Store. Não é bonito isso? É coisa, curto. Coisa consegui, bonita. Venci. Vamos lembrar aos nerds, Azaghal, que a Nerd Store está em franca expansão esse ano. Franca expansão. Franca expansão. Temos um monte de produto, cara. Por exemplo, action figures. Isso. Tem dos action figures e colecionáveis, né? Colecionáveis. Tem dos preços mais acessíveis até action figures daqueles que são power. São power. Sabe qual é? Pra pessoa que já fez por merecer. Aí é você não, que tá dizendo. Não, sabe o que eu tô querendo dizer? É porque tinha uma propaganda de um carro caro que era assim, pra você que fez por merecer. Ou seja, você trabalhou, ganhou dinheiro, agora você pode comprar um carro caro, entendeu? Então, não, essa... não entendi. Você não entendeu? Eu entendi, mas eu não compreendi. Além dos colecionáveis, action figures, estátuas e bustos, nós temos também itens para a decoração do lar do nerd. Cara, olha isso. Porta-chaves, porta-livros, animal. Que muito eu tô... maneiro. Caraca, muito, maneiro. Muito bom. Temos quadros de recados, quadros interativos, ímãs, luminárias, placas. Descanso de panela, olha Azaghal. Aí, tá olha, pensando cara... que é esponja. Até esponja nós temos agora, da agora a Nerdstore é uma loja diversificada. Cara, que maneiro, que maneiro. Que legal que a Nerdstore tá crescendo tanto assim, com tantos produtos nerds, super legais, super cool. Além, Azaghal, dos livros, vamos claro. Lembrar que temos os protocolos Bluehands à venda. Tem mais um chegando aí, atenção. Temos os protocolos, temos as camisetas, com certeza. Exatamente. E temos toda a linha de produtos que nós sempre tivemos, que vamos continuar tendo. Muito bom, cara. Então vai lá na Nerdstore. 3 vezes sem juros no cartão, Azaghal. Olha aí, muito bom. Envio pra todo o Brasil. Vai lá, compra suas coisas nerds na Nerdstore, rapá! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 23 minutos e eu faço frila como voz de GPS. Inclusive o Azaghal pulou o último Nerdcast, né? Pulei. Colei porque eu sabia o que estava por vir. Tá certo. Sabia que ia ter o ignóbil. O ignóbil? Aquele que não deve ser citado. Muito bem, falamos sobre games de RPG, os videogames de RPG. E muita gente mandou, aproveitando que lançou agora o Bloodborne. Muita gente falou, porra, faz aí o Ned Play do Bloodborne e tal. E, gente, esse é um jogo que é a cara do Sr. K. Então, eu prefiro, né, que o Sr. K esteja conosco aqui em Curitiba numa oportunidade pra gente gravar essa... Vai ser maneiro. Ele tá empolgadão, já comprou. E quero agradecer também aos nerds que doaram sangue, rapaz. E sempre que você doa sangue, olha, você aí, salva Bloodborne. Vidas. Ah, olha aí, Bloodborne. Já puxou pra quem não... Boa, né? Boa. Bem sacado. Tem pedido de doação para Nicole Keila. Tá? Se você clica aí no post, você vai ver mais informações. E quero agradecer ao Luiz Kaique, Christian Felipe, Alexandre Almeida, Kelly Dutra, Bruno Batista, Bruno Souto, Davi da Silva, Denise Almeida, Gabriel Santana, Henrique Leão, Cauã Miguel, Lauane Rávila, Lídia Gambini, Marcos Lima, Matheus Salmi e Pedro Oliveira. Muito obrigado. Obrigado, galera. Se você for doar sangue, tira uma foto, manda aqui pro nerdcast@jovenerd.com.br, que a gente publica aqui como incentivo para mais pessoas doarem sangue toda semana. Muito obrigado. Tem também a galera que doa seus cabelos. Sim, exatamente. A galera do Scalp Solidário. Exato. Temos a Clara Souza, a Nicole do Vale, a Rafaela Matias, a Renata Fonseca e a Valquíria da Cruz e o Cacá Vieira. Olha, muito bom, galera. Cortou o cabelo e veio jogar fora. Dou os cabelos para que sejam feitas perucas para as pessoas que precisam, estão fazendo tratamento, que tem que raspar seus cabelos, etc. Muito legal ter uma peruca bem feita com cabelo real, de verdade. Não, porque o cabelo que você corta e você não utiliza, ele pode ser usado para magia negra. Ok. O que você aprendeu agora que eu falo com ele, né? Eu nem conto. Ana Gal esteve com a Ana Maria Braga. Pois é, cara, eu saí na revista Quem. Revista Quem. Tá demais. Da última semana de março. Olha aí, que beleza. Tô eu lá como papagaio de pirata do Paulo Coelho aparecendo. Sou o Louro José do Paulo Coelho na fotinho. Eu sou Jovem Nerd. Eu tô entre os ricos e famosos. Tá cara. Bom, ok. Eu sou um socialite. Você é um socialite? Eu sou tipo um Chiquinho Scarpa sem dinheiro. Eu ia falar que só falta você ficar rico e famoso, né? Famoso eu já sou. Ah, agora você tá dizendo que é famoso? Eu sou famoso. Ah, né? Que beleza, tá bom. Estive lá na festa VIP internacional com o Paulo Coelho, com vários caras. JR Duran, meu parça. Ah, que beleza. Bati altos papos com o JR. Nossa, mano. Chama ele só de Jota. O Ozob tem um recado pra Layal. Muito bom. Arte dos fãs, muito obrigado aos nerds. Tivemos uma abertura do Nerdcast RPG 2 de Cyberpunk animada pelo Falesam, é assim que se escreve? Muito fã, clica aí pra você ver, cara, é muito maneiro, ele fez uma animaçãozinha da introdução. Além disso, teve os memes do Jovem Nerd, que eu estive agora, tirei uma foto do deserto pulando, e virou virou um mega meme ali no Facebook, onde ficou muito engraçado, tem algumas que o Marroboto selecionou, mas eu ri pra caramba com todas. Tem muitas no Facebook. Muitas. Temos também algumas artes do Felipe Laurentino referentes ao Nerdcast de RPG Cyberpunk. Muito bom. Ele fez o Andrew, versão Lolita. Fez o Ozob e fez também o Steven Durden. Foram animais, cara. Animais as artes. Animal. E temos um Hooprest. Olha aí, não esqueci. Pelo Luiz Henrique Zucco. Hooprest, muito bom, cara. Ficou maneiro. Valeu, galera. Valeu a todos que mandam semanalmente as suas artes dos fãs. Luiz Fernando Cordeiro Teles Claro, 23 anos, último ano de engenharia elétrica, Campinas, São Paulo. Estou enviando esse e-mail porque toda vez que vocês falam sobre Dark Souls, eu tenho um pequeno infarto. Trata-se de um jogo muito rico, então, para não me estender muito, serei breve, o mais breve possível, citarei algumas fontes para quem quiser se aprofundar mais no assunto. A comunidade de Dark Souls criou o termo dificuldade artificial para explicar a dificuldade do jogo. Eu tenho aproximadamente 300 horas de jogo, okay. Cara. 300 horas não é pouco, não, cara. É, e posso dizer com propriedade que todas as vezes que eu morri, foram muitas, foram por minha causa. É uma dificuldade diferente de jogos como I Wanna Be The Guy ou Super Meat Boy, onde você tem que morrer pra descobrir como avançar corretamente. Na série Souls, o jogo te pune por não prestar atenção no cenário e por ser afobado. Se você entrar numa sala, abrir um baú sem prestar atenção antes, você será pego em uma armadilha. Se você não olhar pra onde você tá rolando, você vai cair. Se você errar um ataque, você vai ficar com a guarda aberta e os inimigos vão se aproveitar disso. Se você se esquivar muito cedo, você não vai ter tempo pra levantar e o escudo e usar o escudo pra se defender. Se você ficar afobado e quiser, é aquele negócio. Você toma porrada, sem qualquer oportunidade, a vida bate em você. Se você ficar muito 300 horas jogando Dark Souls, você pode deixar passar aquela oportunidade. Porra, de emprego. Ou outras oportunidades, né? Exato. E a vida vai te punir. Gustavo Cardoso, 24 anos, analista de sistemas, Criciúma, Santa Catarina. Olha aí. Olá, nerds. Este é meu primeiro e-mail. Noob. Falou. E fico muito contente de poder, enfim, participar. Olha aí. Primeiro e-mail. O que eu faço? Ele foi honesto, ele disse. Ele foi honesto, mas a honestidade nunca levou ninguém a lugar nenhum. Vamos pular? Hein? Que sacanagem, cara. Ou eu vou deixar passar, porque eu acabei de voltar de férias. Tô relaxadinho ainda. Com uma outra viagem em vista. Tá bom, leia então. Leia sem preconceito. Não, preconceito eu não tenho nenhum. Não. Eu só tenho um critério. Critério, é, leia. Um critério, primeiro. Ok, beleza. Primeiro e-mail, cara, deu sorte. Gostaria de complementar os comentários sobre os motivos de Diablo 3 ter sido inicialmente mal recepcionado pelos jogadores e fãs. Aham. Uhum. E diferente do que foi mencionado no Nerdcast, eu pontuaria três questões principais. A primeira é que o jogo passou a contar com uma distribuição automática de pontos de atributo após o level up, o que deixou a progressão dos personagens mais linear. E isso acabou desagradando os jogadores mais antigos. Porém, entendo que foi uma decisão de design que tornou o sistema mais convidativo para novos jogadores, principalmente aqueles que não possuíam grande familiaridade com RPGs. É, eu entendo isso, mas, tipo assim, será que os caras não fizeram isso com a ideia de, tipo assim, já pensou se um cara simplesmente começa a botar tudo em força? Força, sobe de level, força, força, força, força, força, força. E aí o cara tranca o personagem dele pra passar no último boss que precisa de ter vitalidade e sei lá mais o que, e o cara só tem força, sacou? Aí o cara, o jogo fica inzerável, inacabável, porque você criou um personagem cagado. Será que não, meio que não é isso? Tipo, não sei, não me importa. Porém, o jogo apresentou dois outros problemas graves. O primeiro trata-se da necessidade de conexão permanente com a internet, que mesmo com grande estrutura montada pela Blizzard, não era possível evitar as constantes quedas de conexão e slowdowns ocasionados nos primeiros meses de jogo, devido ao grande número de jogadores simultâneos. É, a DRM. DRM é sempre um problema com os games. Eram muito comuns os relatos de servidores lotados, e isso naturalmente causou muita frustração em muitos jogadores. É, frustração. Eu, inclusive, que comprei o jogo na pré-venda, só consegui jogá-lo plenamente alguns meses depois, devido ao grande lag que ocorria. Isso em uma conexão relativamente razoável de 5 megas por segundo. De fato, isso foi um problema que eu lembro realmente quando lançou o Diablo 3, todo mundo reclamou disso. Mas, tipo assim, ainda assim não... Ok, tipo, elimina isso, esse problema. Vamos dizer, quando você começou a jogar depois, tipo, isso não era mais um problema, né? Isso foi um problema no lançamento. Eu sei que é cagado, mas, entendeu? Não, acho que não conta como um problema do jogo em si, entendeu? Porque foi só um problema de lançamento. Você está okay, falando então... sozinho, você está falando sozinho. Tá bom, falando com os nossos ouvintes, rapaz. Uhum. O outro motivo, tão pior quanto... da galera não ter gostado, foi a implementação da famigerada Auction House, ou a Casa de Leilões, que permitia que os jogadores comercializassem itens do jogo utilizando dinheiro real. Poderia ser algo relevável, não fossem as suspeitas ou até mesmo certeza de que esses itens não eram dropados pelos inimigos, comprometendo a mecânica de grind. Ele tá falando que língua? Do jogo, em favor do uso dos leilões e de circulação de dinheiro real. Ah, eu não sei. Tá dizendo que ele acha que os caras botavam armas pra vender que não existiam no jogo. Que simplesmente só se podia comprar. Você nunca poderia chegar lá, entrar no dungeon, dropar uma puta da arma dessas e sei lá, e vender. Bom, eu não sei. Eu nunca usei esses auction houses, então pra mim isso não importava, mas... Saber que o alto nível de build dos personagens dependeria mais de dinheiro real do que de habilidades in-game, naturalmente despertou um desdém. Desdém. Desconfiado. Por parte dos jogadores e, consequentemente, muitas reclamações. Mas eles mataram a Auction House. Eu acho que depois eles detonaram isso. Não existia mais. Mas grande parte disso são águas passadas. O jogo hoje conta com uma expansão Reaper of Souls, elogiada pela crítica e jogadores. E tanto o Action House quanto a conexão permanente aí, ó, foram removidas. Aí, removidas, exato. A Blizzard parece ter percebido e escutado os jogadores sobre a repercussão negativa desses features do jogo e tomou as devidas providências para que Diablo 3 se tornasse um belo jogo que é hoje. Olha aí, falei, então tem no muito problema relacionado ao lançamento e... As pessoas perdoam demais. Ué? Porra, o cara comprou os caras consertaram o jogo. Pré-venda. Com meses sem jogar. Não, ok. Aí quando joga, fica decepcionado porque tem leilão. Mas aí o cara não pode ter que desgostar pra sempre? Tem. Se o cara... Não fala isso. Não fala isso, não. O cara conserta o jogo tá valendo, pô. Amigo, eu não tenho saco nem de instalar o jogo no PC. Tem que esperar 4 meses pra jogar. Lucas Cavalheiro, 19 anos, de estudante de direito, Pelotas, Rio Grande do Sul. E a fiadinha vai ser? Não, chega dessa fiadinha, chega. O cara não coitado, o cara não aguenta mais. Amigos do Jovem Nerd, escutei o Nerdcast 458, gostei muito, mas tem uma pequena correção a fazer e gostaria que desse uma lida. Vocês citaram que os pokémons são como animais, mas os que não se encaixam na taxonomia. Cara, que o Azaghal tá fazendo. Nossa, que... Não se encaixa na taxonomia do planeta Terra. Infelizmente, devo dizer que vocês estão enganados. Olha aí. Alguns pokémons que aparecem na primeira e segunda temporada, como o Kabutops, o Omanite, o Aerodactyl, são pokémons classificados como tipo fóssil. E isso tem um motivo. Cara, tem pokémon que é fóssil, cara. E um dos primeiros arcos da série animada, Ash, Brock e Misty, são apresentados para um personagem que lhes apresenta um pedaço de rocha espacial, um meteorito com escritas antigas parecidas com hieroglifos, símbolos pokémons. Os pokémons são criaturas alienígenas que chegaram à superfície terrestre por um movimento de panspermia e sua raça se espalhou pelo planeta. Eles foram evoluindo paralelamente aos animais da Terra. Não tem animais da Terra, tudo é pokémon! Até que os personagens se alimentam de frutos e de animais não pokémons. Bom, ele tá dizendo que tem animais na Terra dos pokémons, não tem só pokémons. I don't care. Miguel Souza Charbel, 30 anos, oficial do Exército e professor de Educação Física. Olha aí. É o Sargento Pincel, né? Sacanagem. Caro Jovem Nerd Azaghal. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Caro Jovem Nerd Azaghal. Vou tirar meu nome aqui porque eu não participei do programa, não quero estar envolvido com isso. Caro Jovem Nerd. Nunca tá envolvido aqui. Não quero meu nome ligado ao programa passado. Sempre me identifiquei muito com o Nerdcast. E de vez em quando, fico na dúvida se não estou escutando algum programa mais de uma vez. No entanto, uma lacuna da minha vida nerd que sempre achei pouco explorada pelo programa era justamente a minha ligação com os games de RPG. Olha o seu militar. Principalmente os da década de 90, desde os 12 anos, quando pela primeira vez coloquei as mãos num rifle de assalto. Nossa! Não, ele botou a mão numa versão autorizada de Final Fantasy VII. Ah, tá, agora que eu vi. Minha cabeça explodiu e abri meus horizontes quanto ao nível de entretenimento que um videogame poderia trazer. Olha aí. Pude me divertir e me emocionar por horas e horas, mesmo sem entender uma vírgula do que estava sendo dito. É claro, pois a versão era japonesa. Mas é mais um desses que joga a versão japonesa, seus malucos. Seus malucos! Ele tinha 12 anos, não tinha opção. Foi o que o pai dele deu pra ele, o Coronel Troutman, não sei. Coronel Troutman. Assim como a dos convidados no Nerdcast 450. Na época, aquele jovem gamer ainda pensava que ler os textos do jogo era babaquice e que videogame era uma coisa de criança. Eu tinha 12 anos. Depois de 30 horas, tomei vergonha na cara e fui atrás da versão americana. Claro que também não sabia nada de inglês, mas valeu a tentativa. A partir deste ponto, eu joguei diversos RPGs, dos mais novos aos mais antigos. E até hoje, o assunto me traz uma nostalgia danada. Olha aí, que beleza. Resolvi escrever para compartilhar uma tentativa minha de marcar publicamente esse espírito gamer em uma fase importante da minha vida. Olha aí. Em que momento melhor, mais registrado e mais público do que no meu casamento. Nossa! Aconteceu em 2012. Resolvi colocar, dentre as várias músicas e temas religiosos da cerimônia, a música de abertura do Final Fantasy X. Escolhi para o momento de entrada das alianças. Olha aí. Como era uma igreja bastante tradicional, tive que marcar uma reunião com o pastor local e com o ministro de música meu cronograma fosse aprovado. Nossa, cara, teve que explicar Final Fantasy X pro pastor. Mudei o nome do arquivo, claro. Pois com um pingo de paciência e um Google, o nome Nobuo Uematsu, autor da trilha, certamente criaria alguma curiosidade e revelaria ao ministro minha intenção. Mas peraí, o que, que tem de tão sinistro no Final Fantasy X? Tem nada. Ah, porque não deve poder tocar... Não, sei lá. Eu não sei, né, cara? Religião. Para a alegria dos nerds presentes, que perceberam um easter egg, a música entrou para a cerimônia. Olha aí. Está tudo gravado em vídeo que ninguém assiste. Claro. Ninguém assiste. Ninguém assiste. Ninguém assiste de casamento, né, cara? É uma das boas memórias daquele dia e que trazem alegria. Tive que me conter no altar para não virar para a plateia e lançar aquele olhar de... E aí, pegaram? É Final Fantasy. Caraca, cara. Mas claro que o sorriso ficou estampado do início ao fim. É legal quando você põe a música que você gosta do casamento. Okay, okay. Eu botei música de Star Wars, Seus Anéis, uhum. Tudo. Então, é legal. Eu, se fosse casar hoje, eu botaria a música do Interestelar. Interestelar. Eu assisti de novo Interestelar no voo. A música é meio esquisitinha, não é? É, mas eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Eu tava vendo o Honest Trailers, o cara fala que parece que o Hans Zimmer dormiu na água. A cabeça, o nariz, a mão. Ai, ai, muito bom. Ele deu show um PS aqui, o Sargento Pincel. PS. Ainda bem que minha esposa não escuta o Nerdcast. Será que ele não contou pra esposa não isso? Não contou. Caraca, ela não sabe que ela casou então com a música do Final Fantasy X? Que as alianças entraram com o Final Fantasy X. Caraca, cara, a gente tem que fazer isso chegar nela. Não, não tem que fazer nada. Podia ser pior, podia ser, sei lá, a música do Mario Bros. Não, mas ela ia saber, cara. Não sei. Alguém que escuta o Nerdcast é amigo dele vai cantar isso no Facebook. Caraca, o Jovem Nerd. Não sei. Vale nada. Não, eu tô achando. Caraca, que... Caraca, cara. Eu tô achando. Hoje em dia, o casamento do cara. Tudo conectado, maluco. Tudo conectado. E o cara mandou, ah, ainda bem que a gente fez um escuto no Nerdcast. Tem história que eu sei que tu não sabe que não pode conectar contigo, não. O quê? Olha a cara do Jovem Nerd. Que história! Ah, vai na festa do Paulo Coelho que você te faz. Virada! Ah, explica primeiro o que aconteceu. Não, é aquele negócio, né? Você é multado. Porque tá sempre com pressa. Não, mas as minhas multas, eu tava até olhando ali, as minhas multas, é tudo assim, limite de 60 pra ser 65. O cara que é culpado, acontece. Ele começa, ele não bota nem as sempre coisas no desculpa, plural. Né? É, minha multa. Minha o cara multa. É culpado, ele já começa a falar, né? É. Em outro idioma. Ah, minha multa. Mas é multa, eu não tô justificando, não tô dizendo que... ah, foi uma injustiça e não era pra... Tudo bem que o meu sogro tomou uma multa no meu lugar e... Uma não arrancou a tua carteira fora. Mas é aquela gota que fez transbordar o copo, mas eu não tô falando disso. Mas aí tu não tem um negócio, você pode mandar a multa pra outra pessoa? Eu ia mandar a multa, mas eu não perdi o prazo e... Ah, perdeu uma... História da sua vida. Perdeu tantos prazos. E aí, quando a minha carteira agora acabou, venceu, eu recebi uma carta do Detran falando assim, você não pode fazer a renovação automática. Porque você está com a carteira suspensa por pontos. Caçada. Caçada. Caçada, não, caçada é o nome mais adequado. Minha caçada aprendi no curso de reciclagem. Que a carteira, quando é esse período de quatro ou seis meses, ou 12 até, ela está suspensa. Caçada é quando o cara faz uma merda, tipo, se envolve num acidente de carro, que é na justiça mesmo. Uhum. Sabe, tipo, atropela, mata, sei, que é parada, que é judicial, né? Que não é só a multa. Aí o cara não pode dirigir, não, nenhum, Ele não pode dirigir, não. Tipo, para. Carteira suspensa não pode dirigir, ponto final. Não, eu sei. Carteira eu caçada, sei. Você perde o direito de dirigir. Forever. E quando você vai buscar sua carteira de volta, você tem que refazer a autoescola. Você deixou, você não vale mais como motorista. Suspensa, você faz um curso de reciclagem, mas tudo que você já fez, autoescola, blá, blá, blá, continua valendo. Você ainda tem o direito. Sim. Quando você é caçado, acabou. Você deixou de ser um motorista. Olha, agora tá sabendo tudo. Pô, valeu essas 30 horas, hein? E aí é isso. Aí eu fui no Detran, humildade total. Peraí, aí você foi convocado a fazer 30 horas. É, a mulher falou, olha, você tá com a sua carteira suspensa, tem que entregar ela. Vai ficar um mês suspenso. Você tem que entregar, tem que ir lá, tem olha. Tem que entregar, dá na mão. Entregar o seu distintivo. É, tipo isso. Distintivo e arma. Só que no caso a gente não precisa deixar o carro, né? Não deixa de ser, né? Mas você deixa o distintivo, exato. Se e deixasse aí, o carro, era exatamente isso, né? Não, é a única identidade válida do Azaghal. Ele tá sem identidade. Não, eu bati uma foto. Tá sem passaporte. Você bateu uma foto? Eu bati... Tá uma cagada arrumada, hein, amigo? Não vale não, pô. O RG de 15 anos de idade não funciona, vale. Funciona. Não só, vale. O RG de 15 anos de idade tem que funcionar, porque o meu é de 8. Não é possível. Olha só, você não tem data de validade, não no tem, RG, vale. Não tem, vale. Eu sou eu, tá a minha cara ali. Já recebi, assim, sugestões, né, mais acaloradas, pra que eu refizesse minha carteira de mas identidade. Mas acalorada, porque... O cara falou, filha da puta, muda essa. Não, ele falou, meu irmão, não é você, sou eu sim. Não é você, sou eu sim. Meu irmão, uma criança cabeluda que escreve que nem um retardado, não é você. É porque você não consegue nem produzir assinatura mais. Claro que não, porra. Assinatura de criança. Claro que não. E aí a mulher falou, você tem que agora ficar um mês sem carteira, né, você... suspenso. E... Sem carteira igual a sem dirigir. Sim, é você sabe. E que... eu estou cumprindo essa lei à risca. Uhum. Praticamente a sessão da tarde. Azaghal sem licença para dirigir. Eu pensei muito nesse filme esse final de semana. E ela falou, agora você tem que fazer um curso de reciclagem. São 30 horas. Peraí. É, como é que é o curso? É um curso de... Reciclar. Que lindo. É, separar papel de vidro e... É, 30 horas. Papel, plástico, metal. Antes fosse isso. Mas que eu falei pra ela, eu já reciclo. Eu reciclo lá em casa. Puta que pariu. E... Não, a gente não recicla, a gente separa. O lixo, isso não é reciclar. Não, mas é o a gente faz parte do processo. Vocês separam e põem na lixeira pro moço do lixo botar tudo junto no caminhão. Porra, ali não, a gente separa pra o caminhão da reciclagem passar. Claro. Separa e joga tudo junto num grande pois bolo de lixo de reciclagem. Porque Curitiba é assim. Ah, em Curitiba você precisa separar. Não tem coleta diferenciada. Mas eu lavo o lixo. Não, tem coleta seletiva pra lixo reciclado. É, mas o reciclado mas aqui tudo. É um monstro mistura feito tudo. De todos os materiais. Exato, é. Eu não jogo nada sujo, eu lavo tudo. O lixo reciclável na minha casa é limpo, cheiroso. Olha, eu tenho que confessar uma coisa para as pessoas. Você não recicla? Não, reciclo. Eu tenho também, porra, seleciono lixo, a gente fala no mesmo prédio. Acho caramba. Bom, porque senão tu vai ser multado. Mas, eu queria essa lei no prédio. Às vezes, no cu da madrugada... Você vai lá de sacanagem e mistura tudo. É porque não tem não. Motivo, porque a lata de lixo e a lata de orgânica ficam um lado da outra. Não, eu vou ter que andar até até o parque pra jogar, não é isso? Não, né? não, mas é assim, às vezes eu, quando na madrugada eu chego, raspo um copo de plástico de requeijão, acaba, sabe quando acaba? Uhum. Faz um não lavo o copo de requeijão. Aí eu olho pro copo de requeijão, olho assim, todo sujo de requeijão, falo, puta, tem que lavar. Tem que lavar o copo, 4 horas da manhã. Mas não precisa lavar nessa hora. Joguei no lixo comum. Ai, eu confesso, joguei no lixo comum, porque eu tive preguiça de lavar. Caraca, é só encher de água, deixar amolecendo lá. Tá maluco, André? No dia seguinte, tu vira a água, sai tudo e joga no lixo limpo. É por isso que está faltando água no país. É por isso que a humanidade está onde está. Olha só, você pode... Quando a gente tiver que tomar banho com água mineral, vocês não reclamem, hein? Que planeta você quer deixar pra pícola? Ai, desculpa. Já era, esse planeta aqui não é meu, eu só estou pegando emprestado. Ah, mas a sugestão é ele encher o copo de requeijão de água, esperar amolecer e aí de manhã ele bebe. Não vou desperdiçar. Faz um molho pro macarrão. Ai, que nojo. Puta merda. Que nojo. Ferve o miojo ali. Boa. O miojo vai, que miojo é uma merda. Como é que João sem não vai mudar nada. Como você vai piorar o miojo? Não tem como. Eu admito que eu também escolho o lixo, tá? Eu faço isso. Eu admito aqui com orgulho. Você escolhe o lixo? Eu quero esse? Eu quero esse. Eu vou no mercado e falo, eu quero esse. Compro, entendeu? Essa embalagem pra tacar fora. Exatamente. Gostei dessa embalagem, hein? Essa embalagem é bacana. Vou jogar essa merda fora junto com as outras. Tem um mercado, tem um mercado... Sugarloft? É, Sugarloft. Não tá pagando, é isso. Sugarloft, por favor. Sugarloaf. Como é que eu achava Sugarloaf esquisito? Um pouco esquisito. É, o Sugarloaf, ele tem uma caixa. Depois da máquina registradora ali, onde você paga, existe um recipiente que diz assim, jogue fora aqui as suas embalagens. Recicláveis. Quer dizer, você acabou de comprar, você tira tudo da embalagem, bota no saco prático, joga as embalagens ali, é isso? Eu fiquei pensando nisso. Eu queria fazer uma pegadinha. Sabe essas pranks? Tipo, chega lá, aí você compra saco de açúcar, sucrilhos, compra um par de coisa assim, sabe? E aí você passa, paga suas compras, e aí você desensaca e leva em caixas. Tipo assim, tu abre um saco de açúcar, joga numa caixa e joga fora o saco de açúcar, os sucrilhos, o que seja. Junta tudo. E aí leva a caixa com os produtos, mas recicla as embalagens. Não, eu acho que, olha só, esse lance do açúcar e do sucrilho pode ser uma boa, porque você bota tudo no mesmo saco e já leva pra casa, já pega dali direto. Já pode fazer com leite, né? Já leva com leite. Isso, já fica ali. Leva joga o leite ali. Leva um garrafão de 20 litros d'água, joga lá dentro. Já leva pronto. Compra dois baldes. Você faz daqui, dois baldes de sucrilho e leva pra casa. Mole. Fácil. No final de umas 2 ou 3 horas, o sucrilho já perdeu a coesão molecular e vai virar uma papa. Já virou papinha nojenta. Vai virar, sabe o quê? Azaghal, agora vai a loucura. Vai virar pavê de copo. Não vai. Pavê de sucrilhos. Isso é uma profanação. Não se usa sucrilhos. É pavê de balde, malandro. Pavê de balde. Esse é o pavê do seu carro, pavê de balde. Não posso comer açúcar, não posso fazer nada. Ah, joga adoçante. Posso comer, caralho, sucrilho com adoçante. É uma merda. Não, aí você despeja todo aquele líquido do adoçante e joga embalagem, descarta a embalagem. Primeiro ele vai ter que pegar o sucrilho e raspar pra tirar o açúcar que vem no sucrilho. Raspar com aquela lixa d'água, né? Aquela lixa sem. Ah, mas tem sucrilho sem açúcar, gente. Não, tem cereal sem açúcar. É, não é sucrilho o nome, né? Sucrilhos sem açúcar é tão ruim quanto sucrilhos sem açúcar com adoçante. Isso seria muito escroto. É muito ruim. Pega aqueles Dremel, sabe qual é? Aquelas lixinhas. Aqueles... Isso. Vai tirar o açúcar do sucrilho. Um a um, né? Um a um, o trabalho é. No caixa, porque você tem que... No caixa! Você tem que descartar a embalagem. Você tem uma tomada que você possa me emprestar, por favor? O Fred de óculos, aqueles óculos de... Óculos de manutenção, né? Luva. Foi. Aí dá uma soprada. E bota no balde. Cofrinho, né? Aquele formato de cofrinho. Isso. Um por um. aquela fila até o final, indo lá no açougue do mercado. Peraí, calma. Fila no par. Tá quase acabando aqui. Peraí. Papo de maluco. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Isso, são velhos tempos essa desviada de assunto. Bem, aí eu fui. E aí, o que acontece? Eu quero ser uma pessoa legalizada. Quero ter meu distintivo de volta. Uma das poucas coisas que eu faço bem na vida é dirigir. Sim. E aí eu falei, eu vou fazer logo esse curso de reciclagem. Aí, você escolhe. Aí ela falou assim, olha, só tem curso de reciclagem em fevereiro. Puta. Eu falei, não pode ser, porque se eu fizer em fevereiro, eu não vou conseguir tirar minha carteira antes de viajar e eu quero dirigir a minha viagem. Uhum. Para onde você vai? Para a Espanha. Olha, pronto. Você não vai para o norte. Acima do Equador, rapaz. Vamos para acima do Equador. Deixa de ser um turista agressivo, assim, ostentador. Ostentador. É, pô. Não, gente, ele vai dizer... Vou pro Nordeste. Vou para o Nordeste do globo. Não, mas gente, agora eu vou acabar com o glamour. Vai pra Espanha, todo mundo, uau. Porra, mas é vai mal. Visitar a família na roça. Agora vai ter um flashback lá de quando minha infância. Gente, minha infância, que delícia. Ah, vamos pra Madrid. Vai na festinha do nosso amigo Paulo Coelho. Mas, olha aí, pronto. Vai ter glamour, vai ter tudo. É. Vai ter glamour. Mas vai ter a parte da fazendola. Ah, tudo tem um preço. Eu vou querer tirar leite da vaca. Nunca botei a mão na teta da vaca. Eu já botei a mão na teta. Ai, ai. Da vaca? Se me chamar de vaca... Ah, caralho, que perigo! Eu falei só da teta. Que perigo! Vai perder mais do que a carteira, meu amigo. Vai ter que fazer muita reciclagem aí. Aí eu liguei. Aí a mulher falou assim, curso de Detran custa cento e poucos reais. Uhum. São 30 horas aula e só em fevereiro. Aí eu bati um desespero fudido. Vou viajar, não vou dirigir. Aí eu falei... Entendi. Não, ia ficar um tempão sem poder dirigir, né? E aí eu falei que ia ficar mais de um mês no final das contas. É. Porque eu não ia conseguir fazer o curso no período que eu estaria suspenso. Sim. E aí eu falei, mas eu só posso fazer o curso no Detran? Aí ela... Não, você pode fazer... Na lotérica. Nas autoescolas. Pô, a lotérica. No barbeiro lotérica. Você pode fazer no barbeiro. Você faz a reciclagem, depois pede pra fazer uma balaiagem, ganha um desconto. E aí eu, beleza. Aí eu cheguei em casa, autoescola de Curitiba, comecei a ligar. Tá, mas... Ah, a autoescola credenciada pode fazer isso. É, eu ligava, tem curso de reciclagem, tem curso de reciclagem. Ninguém entendia o que eu tava falando, reciclagem. E aí, assim, elas não têm todos os dias ou todas as semanas, né? Elas formam... O Detran libera as datas, a parada é mega controlada pelo Detran. Sim. E aí tinha umas que só tinham pra última semana e eu não ia poder... Primeira semana de fevereiro, mas a gente vai estar na Campus Party. Semana que vem, mas a gente vai estar no Rio. E aí, ou então, durante a semana, vários dias de 6 da tarde a 10 da noite. Nossa. E aí, puta, no horário que a gente grava Nerdcast, Nerd Office, caralho, impossível, não tem como ficar duas semanas nesse horário, que é o horário que a gente mais trabalha e tal. Aí eu achei essa autoescola, eu não vou falar o nome, por motivos processuais, mas eu achei essa autoescola maravilhosa. Uhum. E aí eles tinham um curso justamente no final de semana seguinte à minha suspensão. Putz. 30 horas em 3 dias, 10 horas por dia. É, intensivão. Os outros são mais longos, é isso? Não, porque os outros são menos horas por mais dias. Por mais dias. Ele fez supletivo. Supletivo da reciclagem. Supletivo. Caralho. 10 horas na sexta, 10 horas no sábado, puta, 10 horas no domingo. Que delícia. 10 horas seguidas, assim, pau. Foi prisão. 10 minutos de intervalo, olha lá. Prisão total. Não, você foi preso, você foi... Foi preso. Foi cárcere. Como é? Era preso porque eles trancavam a porta de verdade para as pessoas não saírem. Trancavam a porta? Era cárcere privada. Sério? Tô, porque você não podia ir embora. Ué, mas se tiver uma emergência... Não, aí o cara abre, o professor abre lá o... Caralho, cara, você realmente foi... Não, mas não faz sentido ele trancar. Hã? Cara... Ele trancava o banheiro. Se pra pôr no banheiro, você foi pro professor querendo no banheiro? Professor, por favor, não, abre a porta. Não, ele trancava a autoescola. Ah, bom, porra. Na sala. Ah, ele trancava a autoescola pra não ser assaltado, né? Pode ser também. As pessoas podiam perambular pela autoescola, mas não podiam sair da autoescola. Não, você podia ir ao banheiro. Tinha um sweet spot na autoescola que não tinha câmera. Que o Detran exige que tenha câmeras. Certo. Então, pra ver se a pessoa tá lá. Que eles gravam o DVD e fica registrado. É mesmo? É, todo cheio de negócio. Mas tem um sweet spot no corredor que não tinha... Mas ficava lotado esse sweet spot. Porque você não podia ir pra recepção. Que aí o Detran ia falar, você não estava na aula, você estava na recepção. Mas se você saísse da sala e ficasse ali no sweet spot, que era em frente aos banheiros, você podia esticar as pernas e tal. E aí você falava, tava no banheiro. Ué, mas a galera matava aula na cara? Não matava aula. Não matava aula. O cara ficava passando vendo o Rassum. Aí olha só. O que que tem pra se ensinar em 30 horas? Não tem, gente. Aliás, a minha mãe falou que viu no jornal que era só 20. Você não, se ferrou. Não são só 20. Não são só 20. Só 20 são o número de aulas práticas que você tem que fazer. Opa! O número de aulas de reciclagem são 30 horas. E aí eu fui lá, me matriculei, beleza. Sexta-feira, 1h, estava eu lá. Antes, cheguei antes, porque você tem que fazer a sua biometria. Saber se você sobrevive, né? Não, você bota o dedo, você bota o polegar, um dos dedos. E aí você tem que fazer isso a cada 2 horas. Eu queria ir presídio. Caraca! Pro Detran saber que você não foi embora. Não fugiu. Sei. Caraca! É, porque senão você chegava lá, 1h, voltava às 10 da noite. Não, eu cogitei, em um momento, em levar um balde de gelo. Ah, tá bom, dá pra cortar a pele. O meu dedo fora e falar: olha, eu te dou R$1.000 você manter meu dedo no balde de gelo. E vai de 2 em 2 horas, tu carimba aí. E aí no final eu volto, pego ele que eu vou ter que reimplantar esse dedo. Mas eu ia fazer isso com o mendinho, porque a gente tinha feito todo. Aí o mendinho é o dedo que ninguém usa. Porque o desespero foi grande, cara. O desespero foi terrível. Porque assim, a verdade seja dita: a maioria das pessoas que estava no curso de reciclagem não estava lá porque não conhece as regras de trânsito ou não sabe dirigir. Estava lá porque simplesmente foi irresponsável. Sim. Porque estacionou errado, porque andou um pouco acima da velocidade. Cidade, porque bebeu dirigindo. É... E você foi por quê? Por excesso de velocidade, mas não muito. Não, só. Pero no mucho. Pero no mucho. O suficiente pra ter atrasado pro a carteira suspensa. Atrasado pro aeroporto. A pista é uma reta. O que a gente conhece? A pista é uma reta. 170. Não. Aí eu seria caçado. É 70 km por hora o limite. É. Aí tu dá aquela esticada pra 80, mas isso é o suficiente. É suficiente pra ter uma multa. É, eu não tô falando que tô certo, não. Tô dizendo que é isso e acabou, sabe? E a gente já foi algumas vezes pro aeroporto perdendo avião. Em cima da hora, mas na hora você falar, foda-se, vou pagar a multa. Te prepara pro próximo curso. Mas eu nunca mais. Uma coisa que o cara lá, o instrutor, tava lá e ele ensinou, é nunca mais tomar multa. Cara, era o rei da malandragem. Até uma hora pra ele. Você é carioca? Porque o cara... Ensinou um macete? Ensinou vários. Não, o macete que ele me ensinou é simples. Você bota o carro no nome de alguém que não dirige. Tipo, na qualquer da pícola? Não sei se é pícola, mas, por exemplo, portuguesa. Não dirige, mas vai ter um carro no nome dela. Quem disse que eu não dirijo? Quem disse que eu não dirijo? Eu dirijo uma empresa. Ah, ok. Puta minha. Eu vou tirar a minha carteira de que acontece? Não, peraí. Eu não dirijo. Você não conduz veículos automotores. Porque a cartomante me disse. Ah, cartomante... ah, bom. Prioridade. Que se eu dirigisse, ia ter um acidente com morte. E como ela não especificou quem iria morrer no acidente, porque dependendo de quem fosse, né? Caraca. E como ela não especificou... Adolf Hitler, né? É, se você... É óbvio que a cartomante não especificou. Ela acertou tudo na minha vida. Ele deixou no ar, né? Ela deixou no ar, né? Vai morrer alguém aqui. Não, ela acertou tudo da minha vida. E aí eu vou fazer isso. Não, tudo... A minha avó falou que já prescreveu, sabe como é que é? Não, minha filha, a vida tem um ciclo de 7 em 7 anos. Já prescreveu. Prescreveu a profecia. A profecia. Profecia prescreveu. Puta, essa é muito boa. Ela tá liberada. Você minha avó liberou. Ela tá de validade. Lembrando, né, que você tem ainda uma encrenca com o Iemanjá que não prescreveu. Não, não. Tá foda. Ai, aí nego jogou flor pra mim, parece que piorou. Tipo, ela quer que tu pague. Pois ela falou, filha da puta, mandou os outros, toma mais aí. Mais 5 por cada pessoa que jogou. Mais 5 quilos. Mas o cara falou que se o carro estiver no nome de uma pessoa jurídica ou se for de propriedade que alguém não dirige, a multa vai e bate no Detran, o Detran procura o dono do carro, opa, não tem carteira, ele cobra só o dobro da multa, mas não pontua. Cobra o dobro da multa? É, se a multa fosse lá R$100, 200, ou 500, 1000. Cara, peraí, isso é muito surreal. Você foi num curso de reciclagem do Detran e o cara, no curso de reciclagem, ensinou macetes... Pra você não tomar multa. Sim, sim. Malandragens? Malandragens. Não, não, malandragem. Peraí, você bota o carro. Tudo bem. Ele ensinou várias paradas. Isso é cara do Brasil, cara. Ele ensinou, por exemplo, que se você for parado, se você vê uma blitz. Eu juro por Deus, hein? Não tô mentindo, não. Você vê uma blitz, estaciona o carro, desliga e fica sentado no carro. Não se o policial te vê, né? Mas você viu a blitz lá longe? Para o carro, estaciona. Se você estiver dentro de um veículo automotor, mas você não, ele não estiver ligado, você não estiver conduzindo, você não está fazendo nada de errado. Por exemplo, você está com a carteira vencida, que era o foco ali, né? Pessoas sem carteira. É porque isso é um outro detalhe que eu não contei. Que era um curso de reciclagem onde todos os 20 alunos estavam com a carteira suspensa. Nenhum deles estava portando sua carteira de motorista. E todos eles, menos eu... Mentira! Chegaram de carro! Mentira! E estacionaram dentro da autoescola! No estacionamento não tem câmera, né? A autoescola faltou isso. Não, tem a câmera. Tem câmera. Então vai todo mundo lá. Mas a câmera é só da autoescola que é de segurança. Disse ele. Aham. Ah, parece uma pegadinha. A galera ficou 30 horas se fudendo. Não, mas ele fala... Quando for pegar a carteira aqui, ó. Tá vendo essa câmera aqui, ó? A senhora tava com a carteira suspensa e chegou de carro. Pode acontecer. Ah, o meu não aconteceu porque eu não fui de carro. Nenhuma câmera pegou meu carro. Estacionou lá fora, né? Não fui de carro em frente à câmera da autoescola. Na dúvida, estacionou lá fora. Ele deu outras dicas. Eu até anotei. Eu fiquei anotando, mas o nego achava que eu tava estudando, eu tava lutando pro Nerdcast. Olha a dica do cara, hein? Isso aqui tá quase um profissão repórter. Profissão Nerdcaster. Documento verdade, vai. Sua carteira foi suspensa. O doutor manda a carta pra você. Fulano. Senhor K, vem aqui, deixe sua carteira. Você não vai. Não. Simples assim. Foda-se, você pediu, eu não sou obrigado a aceitar. Se eu estiver sentado, não estou conduzindo nada, não é isso? Exato. Vai na delegacia. Roubaram meu carro. Puta, olha a ideia. Senhor delegado. Prende o Tadeu. Boa tarde. Roubaram minha carteira, perdi meus documentos e minha carteira de motorista. Certo. Aí eles fazem um BO dizendo: o senhor K perdeu a carteira de motorista. Uhum. Aí você chega no Detran e fala: olá, atendente do Detran. Recebi essa correspondência dizendo que minha carteira está suspensa. Vim aqui entregar e cumprir a suspensão. Ela, ok, me entregue a sua carteira. Minha carteira foi roubada, mas eu trouxe o boletim de ocorrência. Aí ela: tudo bem, nós vamos reter o boletim de ocorrência. Aham. Você: obrigado, volto daqui a um mês quando acabar minha suspensão. Só que você ainda está com a sua carteira de motorista. Ué, mas se o cara pegar a tua carteira, ele vai lá no computadorzinho. Não vai, porque você já viu isso? O cara olhar, não. Oi, sua carteira está com validade, ok, mas eu vou checar se você está suspenso. Minha guarda faz isso. Sei lá. Então essa é a dica. Caraca, o cara mandou essa? Mandou essa e várias. Hackeando o sistema. É, burlando o sistema. Olha aí, essas 30 horas aí governo, gente. Tá ensinando o povo malandro a ser mais malandro do que já é. Caraca. Ensinou os infratores a esse Nerdcast vai viralizar. Meu Deus do céu, cara. Vai ser um Nerdcast que talvez, eu posso ter errado, mas talvez tenha uma certa dificuldade de anunciante, mas tudo bem. A não ser que alguma autoescola. Eu posso mandar uns pedacinhos dessa gravação. Eu sou anunciante fantasma. Cheguei lá sexta-feira e a gente tá no verão. E tem feito muito calor no Brasil inteiro e Curitiba não tá fora disso. É. A gente mudou pra cá, era a cidade de sorriso, era a cidade sem violência e sem calor. Mudou tudo, ninguém mais ria. Tá foda. Ninguém mais ria, nego assaltado com arma na mão na cara e um calor, malandro. Assim, eu não vou falar senegalês, porque no Rio é senegalês. Mas tá um calor jamaicano aqui. Eu tenho uma certa dificuldade na minha vida quando as pessoas falam qualquer coisa relacionada a esses dois assuntos: cabelo e calor. Eu não aceito que quem tem cabelo fale mal de cabelo perto de mim. E eu não aceito que quem não mora no Rio de Janeiro diga que está calor. Eu aceito. Então, peraí, a pessoa tá com o cabelo todo ressecado, a juba, mas não pode falar agradeça mal. Agradeça a Deus, fale, nossa, isso tá uma merda. Adorei. Entendeu? Mas não vem falar pra mim, então eu tenho cabelo escroto hoje. Não! Não! Porra, escroto sou eu, minha filha, eu tenho cabelo na orelha. Porra. Ainda bem que é só na orelha, né? É. Não, calor não, cara. Calor, você não sabe porque é calor. Anteontem eu tava aqui na sala olhando pra esse prédio aqui da frente, vendo o telhado. Eu juro que eu tava olhando a telha. Eu falei, essa porra tá derretendo, não é possível, cara. Ficou olhando a telha. Cara, não. Porque o calor do Rio faz as coisas ficarem todas tremidinhas. Faz aquela visual de deserto. Faz. Eu nunca consegui enxergar o número do ônibus, quando eu tinha que pegar ônibus. E eu achava que eu tava com problema de visão, mas não era. Quando eu vim aqui pra Curitiba, eu consegui pegar ônibus direto. Enxergo geral. No Rio, ficava tremendo as letrinhas de longe. Os numerozinhos. Não dá pra enxergar, não, cara. É um calor. Quando é verão no Rio, não sei de onde vem aqueles tufos de palha girando na rua. É tão quente que brota tubo de palha. Cara, é um barata voa. Literalmente. Não, sério, é muita barata por metro quadrado no calor do Rio. Eu tenho pavor de barata. Todo bueiro é tipo... O bueiro tá se movendo. Ele, né? É. Tem movimento. Bem, eu sei que eu cheguei pra minha aula sexta-feira, 1:00 PM. Celular carregado, bateria reserva carregada. Sentei. Um calor. Senegalês, talvez. Um calor... inacreditável. Que a autoescola era uma casa de um andar só, de telha, aquelas telhas de amianto, que é proibido. Cancerígena, cara. Tu tem que se fuder. O amianto, ele pega o calor. Tinha um termômetro que o professor levava pra sala, ele ficava falando, toda vez que a temperatura subia um grau, ele avisava. Ele ficava, ai, gente, chegou a 36 graus aqui dentro. Aí, só pra vocês estarem cientes. Essa porra não é um curso de reciclagem. Isso daí é pra você pagar os pecados mesmo. É um purgatório. O Detran, ele sabe que todo mundo ali conhece as regras. Todo mundo conhece as regras. Não pode parar na vaga do deficiente, não pode parar na casa do velho, do gordo, não pode andar... Todo mundo sabe as regras. Na vaga do gordo... Não, vaga do gordo não na tem. Na vaga do velho você, e do gordo. Você inventou a vaga do gordo. Você queria que existisse uma vaga do gordo. Mas não existe. É, porque senão você não seria multado, porra. Tu estaria... Tranquilo. A vaga do gordo. Não tem vaga de gordo? Aquela vaga mais larguinha, né? Mais larguinha, porque o carro do gordo é maior. Boa tarde, oficial. Onde é a vaga do gordo? Que larguinha. O gordo precisa de mais jambe pra abrir a porta e passar por ela. Entre ela e a pilastra. Tem cadeira pra gordo, não tem? Tem cadeira pra gordo. Tem cadeira pra gordo. O cara fala assim, é obrigado a ter, sei lá, uma cadeira pra gordo. Aí fica todos os gordos em pé, porque eles não querem admitir que eles são gordos. E a cadeira do gordo não é uma cadeira melhor, sabe? Não um trono maravilhoso, uma poltrona, não. Ah, o gordo tem que ser premiado por estar gordo. Olha só, a cadeira... É um trono, ó. Você tá gordo, meu senhor, tem um trono de veludo. O cadeira do gordo é uma cadeira normal, só que eles tiram o braço do meio. Então, é como se fosse uma cadeira pra uma bunda gigante. Ué, mas é essa aí. Não, calma aí. Quer dizer, você bota uma aba em cada cadeira. Exatamente. Bota uma bochecha em cada cadeira. Uma bochecha em cada cadeira. No meio pra passar um ventinho. E passa no meio, exato. Mas... É um encaixe. Mas todo mundo conhece as regras. Placa com seta pra cá é pra virar pra cá. Placa com forra, pelo amor de Deus, né? Todo mundo dá pra conhecer. Talvez você não saiba o que significa Denatran, por exemplo. Mas isso não vai fazer você um pior motorista. É, sim. Né? É, sim. Ai, meu Deus, eu não sei o que significa Denatran. Pá, bateu com o carro. Não é isso. Sabe uma parada que eu descobri recentemente de carro que eu não sabia? O quê? Que você... Muita gente vai no posto de gasolina e não, nunca lembra se o bocal lá do tanque de gasolina é do lado motorista ou se é do outro lado. Porque varia de carro pra carro. Varia. E você sabe como é que você lembra disso? Você olha no seu indicador de gasolina, no seu painel, é uma figura de uma bomba de gasolina, né? Sim. E do lado dela tem uma setinha ou pra esquerda ou pra direita. Essa seta indica de que lado está o bocal. Olha aí, gente. Na vida. Muito bom. cara. Tá, fez curso de reciclagem e não comprou. Não. Essa reciclagem aí, né? Aí, não é novidade, Azaghal. O Detran, ele sabe disso. Ele faz o curso não é educativo, não é social. Foi bem educativo mesmo, ensinou como pular a lei direto. Não é, tá. Mas o conceito de educação, né? Não melhora você como motorista em nada, não é o objetivo. Não, dele. Ele se transforma. Ele é punitivo. Ele é punitivo. Ele quer que você se foda. A ideia é assim: esse cara que tomou um mês de suspensão ou dois, ele vai lembrar dessas 30 horas e ele vai pensar duas vezes antes de fazer merda. Entendi. Só que... Ou ele vai lembrar de todas as dicas. É as dicas do professor malandro que no final acabou saindo. E nunca mais vai cair nessa. Nunca mais vou tomar multa. É tipo vida. Quem vai pra prisão mesmo. O cara entra lá, bandido, de caminha e sai de lá, cara. Mestre não, entra, do crime. Entra lá bandido, se mistura com filósofo e forma o Comando Vermelho. A parada é punitiva. Um calor, aquela telha de amianto que pega 30 graus e transforma em 60. Uhum. Não sei qual é essa propriedade do amianto que faz o calor aumentar. Peraí. Não tinha forro, era teto direto. Tinha um forro de plástico que a gente percebia. Plástico? O calor. Plástico? A gente percebia o calor. Caralho. Quando a barriga do forro chegava perto das nossas cabeças. Caraca, porque o plástico ia amolecendo. Sabe qual é? Derretendo. Ia... Sabe qual é a folha assassina pra cima da gente? Era isso. Caraca, aquele teto que você vai encaixando. É, isso mesmo. Ai, umas ripas assim. É, ripa aquelas de plástico. Ripas você vai encaixando. Que é... E, cara, e aí tinham lá três ventiladores. Não tinha ar-condicionado. Claro. Of course, my horse. Quer ser punido com ar-condicionado, cara? Porra, quer ser tratado da leite de pera, sei lá. Três ventiladores. Tadinho. Que tinham a única função de fazer aquele ar do inferno circular lá dentro. Eles não refrescavam. Você tava numa air fryer gigante. É, era uma air fryer. É. Era exatamente isso, cara. Se eu levasse um nugget congelado, eles em 10 minutos ficavam pronto lá dentro. Não vale, podia ter comido bananinha fria. Podia, bananinha, linguicinha. O Fred agora tá com a air fryer aí. Caraca, eu quero muito ver essa air fryer do Fred. Aliás, outro dia eu fiz uma cagada, amigo. Porra, fantástica, né? Tu botou giló inteiro na air fryer. Aquela de pô, fiquei orgulhoso de, depois que o susto passou, fiquei orgulhoso de mim mesmo, dada a merda que eu fiz. Eu liguei a air fryer e o micro-ondas ao mesmo tempo. Deu uns 20 segundos e a casa toda tava no escuro. Claro. Porra, claro, caralho. Aí alguém comentou no Twitter, pô, se você pega um air fryer, liga e põe dentro de um forno funcionando, você tem um mini LHC. E é verdade. Porra, ligou o micro-ondas, ligou a air fryer, só faltava ter ligado o secador de cabelo, né? Secador. Exato. E o ferro. E o chuveiro elétrico. É, me deram ideia de ligar o secador de cabelo e jogar dentro da banheira. E vale dizer que você com certeza esqueceu de citar que, já que você está no Rio de Janeiro, seu ar-condicionado devia estar ligado no talo. Ah, é? Ar-condicionado está ligado no talo. Você vê bem. Você não está entendendo. O seu conceito de calor tem que mudar. Calor. Ai, não, é até 40 graus. Depois disso é Rio de Janeiro. Esse negócio de você vai ligar o ar-condicionado. Não. Não dá vazão. Essa frase não faz sentido. A frase correta é: você vai desligar o ar-condicionado. Porque o evento normal, onde o ar-condicionado fica desligado e você liga de vez em quando, não dá. O ar-condicionado fica ligado e você desliga de vez em quando. Quando viaja, né? Quando sai pra viajar. Quando viaja. O ar-condicionado está ligado mais ou menos desde... diria eu que 25 de dezembro. Até agora. O objetivo já foi determinado, que era punir as pessoas apenas, né? E foi isso, cara. E informar. Não, sério, tinha alguma aula. Então, começou assim. Começou uma hora daquela apresentação da turma para as pessoas se conhecerem. Não. Cada um levanta e se apresenta? Porque o cara, o se apresenta instrutor... e diz o que ele fez? O instrutor... Não, ia ser maneiro, né? Assumiu. Eu sou fulano e bebi. Eu atropelei uma família, sei lá. Mas... Não, aí teria sido caçado. Todo mundo fazendo um círculo, né? Um círculo de mãos dadas, né? É. Não, ele... O instrutor lá, o cara da autoescola que tava dando o curso, ele realmente acreditava no que ele tava fazendo. É, ele acreditava que aquilo era um curso realmente, sabe? sabe? E em algum momento eu ficava até com pena, porque tava cagando tanto pra ele. Mas o cara que ensinou os macetes, é isso? É. Era o único momento que alguém prestava atenção no que ele tava falando. Caraca, é realmente. Mas aí ele chegou e falou assim, vamos nos apresentar. E cara, assim, eu sei que eu vou ser julgado, mas eu já sou tão julgado. O que que é? O cara é aquele burro que acha que é inteligente. Sabe? E eu não suporto burro inteligente, cara. Eu suporto. Cara, ele burro tinha... Ele é um burro malandro, né? Não, ele tinha uns vícios. Assim, por exemplo, assim, ele chegava, ele tava explicando alguma coisa, aí ele falava assim, isso se chama-se guarda desinformada. Caralho, isso se chama-se. Se chama-se. É. Se chama-se. É como se fosse um ditado conhecidíssimo, mas era frase genérica, sabe? Olha só, depois de isso se chama-se, qualquer coisa tá valendo. Isso se chama-se aula de reciclagem. Sabe? É mesmo, cara. E ele falava isso direto. Eu vou usar nesse Nerdcast pra vocês entenderem como funciona e como era o meu sofrimento. Vou passar a usar o isso se chama-se tá daqui pra frente. E outra parada que ele falava, que toda vez que ele falava, me dava um ódio mortal, cara. Ele falava assim, essa é a grande realidade hoje em dia. E aí, cara, assim, cara, assim, pro Azaghal sentir ódio mortal, não precisa de muita coisa, vai. Azaghal, ele sente ódio mortal com uma facilidade. Toda aquele ambiente... Que, realmente, eu fico chocada. Aquele ambiente, ele tava propício a isso. Ódio mortal? É. Quando o cara fala, every minute. O cara fala assim, aí o motorista vai e vira à esquerda onde não pode virar. Essa é a grande realidade hoje em dia. Eu me dava uma raiva nessa porra, cara. Caralho. E o cara ficava dando lição de moral, cara, nossa. Lição de moral? Qual foi a lição de moral? Por tipo quê? Depois de ensinar que todos os macetes. Ah, cara. É. Exato. O cara ensina a hackear o Detran. É, pelo amor de Deus. E aí ensina a estudar a lição de moral. Qual é a lição de moral? Deixa eu ver se eu tenho uma lição de moral aqui. Não coma doce se for diabético, porque ele falou que era diabético. Ah, é. Exatamente. Ele contou a vida dele, que é diabético, hipertenso. Contou a vida contou dele. Contou. A família inteira dele está no ramo de autoescola. Ele a falou mãe, quanto pai. Ganha por hora. Ganha. R$100 por dia. Por 10 horas de aula de autoescola. R$10 por hora. Nossa, que pariu. R$10 por hora. Pra ficar lá no amianto. Ah, vai tomar no cu dele. Por que você não tirou a carteira e falou, meu irmão, toma aqui, R$500. Onde é que eu assino? Onde é que eu assino aí? Onde é que você vai dizer que eu assino? Isso se chama-se suborno, velho. Caralho! É a realidade de hoje em dia. É a grande, é a grande realidade de hoje em dia. Aí ficou aquele burro inteligente lá na frente. Aí ele falou assim: vamos apresentar a turma aí. E é aquele cara que é o malandro humilde. Malandro humilde? Malandro, fala errado, mas já gosta de se valorizar. Essa coisa. Aí, esse é outro, o professor. O outro cara. Professor, não, né? O instrutor. Professor é demais. É, aí falou, vamos fazer assim, vamos fazer uma dinâmica. Dinâmica. Então, vamos fazer duplas, vocês... Se conheçam. Mas é duplas de dois. Se conheçam. Dupla de dois, né? Vocês façam duplas. Aí ele falou: você, vocês se conheçam. E aí um vai apresentar o outro. Ah, caraca! Que isso, cara? Essa é a grande realidade hoje. Cara, você tava o quê? No cursinho de. É, de noivos, sei lá. Cursinho de. Não, foi pior. De padrinhos. Caralho, como eu valorizei o cursinho de noivos, cara. Cursinho de noivos. Geleinha. Bring back do geleinha. Ai, sentiu saudade da geleinha. Aí, quando vem aquela gosminha assim, ó. Eita, essa gosminha aqui é o momento. Aí, pronto, caiu em uma veiaca lá de dermatologista, né? Eita. Você e a dermatologista. Eu, com meu skill social, no máximo. E aí eu falei, oi, tudo bom? Qual é o seu nome? Profissão? Tem filhos? Aí eu saquei que ela não tinha aliança, saquei que era divorciada. Ah, começou, Sherlock Holmes. Olha só. Olha o Sherlock Holmes. Beleza. Aí ela, eu acho que é isso, né? Ela é. Divorciada, ela... podia ser viúva, velhota. Mas aí o viúvo, ele não joga aliança fora, ele fica com a aliança, ele bota no pescoço. Olha aí o Sherlock Holmes, bota no pescoço. Podia ser solteira também, pô. É, tia véia. É, podia ser a tia véia mal comida, que ninguém sabe. Então. Começou. Não, eu como não queria falar, como percebi que ela não era casada, eu não perguntei se ela era casada. Uhum. Ah, você automaticamente falou, né? Ela já foi casada, ela não é a tia véia mal comida. Ela tinha cara de divorciada, essa que é a verdade. Para de divorciar. Mas tu é um divorciado. Eu sou, mas eu não tenho cara, porque eu casei de novo e sou muito feliz. Divorciado. Mas já foi de você. De você, tem aquela cara de que não conseguiu, saca? Você tinha cara de não conseguir? Eu sei, vocês que me digam. Eu conheci quando eu era divorciado. Julgamento no tábua. Ela tinha. Você olha pra mulher e fala, divorciado. Ai, que preconceito, gente. Qual o problema de ser divorciada? Se livrar de um traste. Seria pior eu olhar e falar, você é divorciada. Aí eu perguntar assim, você é casada? Ela, não. Não, graças a Deus. Divorciada. Aí eu ia falar, fulana, dois filhos. Aí ela contou, ela perguntava uma pergunta objetiva e ela respondia uma resposta gigante, né? É, eu perguntei, se tem filhos? Ela, tem dois. Um menino que é o culpado de eu estar aqui. Ah, e eu quero ressaltar aqui que eu, em momento nenhum, estou dando desculpas para a minha estada lá. Eu assumi o erro. Uhum. Claro, porque ninguém dirige o teu carro. Exato, só meu sogro uma vez, mas eu não tô voltando com isso. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: a mulher, tinha um monte de gente com essas desculpas que não era a culpa dele estar lá, né? Ela falou, é culpa do meu filho que devia estar aqui e está em Florianópolis surfando. Mas aí ele é conivente. Enquanto eu tô aqui com o meu filho. Ele vai continuar passando pra tudo quanto é pardal. Exato. Como se não houvesse amanhã. E aí ele fez a administração, mas não gostou, e aí ela falou assim. E aí resolveu. Aí ele falou, ah, ele é meio bicho grilo. 180 quilômetros. Assim, ele é meio bicho grilo. E eu falei, tá em Floripa, surfando, bicho grilo. Fechamos um perfil, né? Temos um profile do filho dela. Quase perguntei, o teu filho tem dreadlock? Dreadlock. Aí aquela pulseirinha de tecidinho com 3 ou 4 fones. Não usa desodorante? Não usa desodorante. Fando, Bob Marley, pasta de dente ele usa só pra limpar as paradinhas de prata que ele tem? Compra sempre limão no sinal? Isso. Vai no restaurante e rouba guardanapa de seda? Bem, aí ela falou que tinha uma filha lá, e aí, como tava acabando o tempo, aí ela passou pra fazer as minhas perguntas. Mas e a filha? A filha era o quê? Bicho grilo ou o quê? Não deu tempo de falar da filha dela. Porque ia ser, né, mais uma história maneira, né? Ah, com certeza, né? Família de funcional, divorciado. Ah, lá vai, você tem um preconceito foda com o divorciado, e você já foi divorciado. Eu tenho um aval, eu posso? Né? Não é assim? Eu posso. Tem muito divorciado aí feliz pra caramba. Aí ela veio perguntar pra mim. Aí eu falei, meu nome é Dave. Isso, D-A-I-V-E e tal. Dave é brasileirado. Aí ela perguntou assim, e o que você fala? Ela era dermatologista, velho. Tá, o que prova que em casa de ferreiro espeta de pau, porque o filho a pele dela tava meio esquisita. Talvez porque simplesmente ela era velha, né? Mas, pariu, caralho. Ah, não, mas tinha que estar com a cutis brilhando. Pô, dermatologia que nem eu sei no cardiologista, o cara infartar na sua frente. É que ser um dentista e o cara tem um dente de madeira na boca. Caralho. Dente de madeira? Que é isso? Mas aí ela perguntou, o que você faz? O que você trabalha, né? Aí o caralho... Ih, pra explicar isso, é a porra da internet, né? Lá vai, eu tenho falei, um blog, né? Aí eu falei, eu não sei porquê, eu ouvi... sou um youtuber gamer. Eu juro por Deus que eu devia ter dito isso, cara. Eu falei assim, não, eu tenho uma empresa, a gente faz conteúdo pra internet e trabalha com publicidade. Porque ninguém me reconheceu lá, o que foi muito bom. Porque imagina, as agarras não conseguem ser claro. Eu tô voltando agora. Exato. Mas aí ia mudar o quê, cara? Ia mudar porra nenhuma. Mas eu, pelo menos, agora eu tô aqui falando, não tô spotted, sabe? Sei. Saindo TMZ, saindo do curso de reciclagem. TMZ, cara, puta que pariu. Aí ela, mas como assim faz conteúdo online? A gente produz vídeos, né? Publica em redes sociais e tal. Aí ela já tirou o celular, meu filho, você pode me ajudar aqui a acessar? Graças a Deus, não. Aí ela falou assim... que ótimo, porque eu tava querendo fazer uns vídeos sobre dermatologia, a gente podia, porque eu não quero fazer tipo selfie, né, que fica mal feito, eu queria fazer uns vídeos mais bem produzidos e tal, e eu penso assim, ninguém quer ver vídeo na internet de, sei lá, como clarear o sovaco, foda-se. foda-se! Ninguém quer saber disso. Cara, no vídeo da internet, você tiver uma pinta na cara, você está com câncer. Morreu, tchau. Não é, ninguém está interessado. Né? Dermatologia, né? Ok. Mas você sabe que as pessoas não morrem mais de câncer de pele, né? Tem tratamentos eficazes. Ok, mas então... Tá com a pinta no rosto, já era, morreu. Pelo amor de Deus. Mas ninguém vai procurar no YouTube. Ah, eu vou ver algum conteúdo, vamos ver. Pinta no rosto é câncer de pele? Tem cura? Ninguém vai procurar isso. Eu não quero fazer conteúdo sobre clareamento de axila. Eu quero, né, fazer o que eu faço. Aí eu falei, ah, legal, vamos marcar aí. Vamos marcar, né? Tem o cartão? Traga amanhã e tal. Eu esqueci. Aí perguntou onde eu morava, se eu era casado, que tinha filho. Eu falei que sim, bababá. Aí começou a dinâmica das pessoas apresentarem umas a outras. Aí eu levantei, aí o cara perguntou, quem quer ser primeiro? Aí a velhota, eu. Ah, toma, bebeto. Aí ela... É, a punição, ela veio... Ela não devia nem ter carteira caçada, suspensa. Ela devia estar lá pra me fuder. Sabe qual é? Ela tava lá com a do bicho grilo. Ela era um... Não, ela tava lá, era uma infiltrada do Detran. Aí ela começou. Ah, esse aqui é o Dave, ele é casado, tem dois filhos. É, e ele trabalha, gente, com mídias sociais e conteúdo online. É muito legal, se vocês quiserem fazer vídeos pra internet. Por que você tá fazendo isso? Aí ela, então acho que vocês deviam falar com ele mesmo, que ele é um cara muito simpático. Eu não sei o que aconteceu. Simpático, eu não falei com você. Eu te interroguei. Eu fiquei te julgando na minha mente. Você não perguntou se ela era casada, né? Eu não perguntei a idade dela, fui o único que não perguntou a idade. Eu fui um avô ok com ela. Ela te amou. Porque todo mundo, ah, essa é a fulana, tem 60 anos. Eu fiquei quieto. Você podia ter destruído ela. Ela é essa fulana, 60 anos, divorciada. Você não falou nada disso. É, pois é. A boa ação, ela não fica sem perdão. Aí lá, vocês deviam falar com ele e tal, porque se vocês estiverem precisando. Acho que isso é uma boa oportunidade. Não é, a gente faz um curso de reciclagem, não é oportunidade de nada. É a oportunidade da gente tomar no cu, cara. Tá aqui se fudendo, que é o inferno, o diabo com o arame farpado no pau. Aí ela... E é isso, né? O exagero da coisa, cara. Que pariu. Aí a véia senta, eu bem levantei. Falei, essa é a dermatologista, dois filhos, um deles fumou maconha. Mentira, mentira. Não falou, falou. Ele não tem esforço de isso com a senhora. Só o calor do air fryer. Era tão calor que as pessoas no segundo dia já foderam a mentira. Nada disso aqui é mentira, hein? É. As pessoas no segundo dia estavam levando ventiladores de casa. Caralho! Pra tentar se refrescar, o que só piorava. Porque ficava aquele vento infernal quente. Vento quente, é uma merda. Eu sentei embaixo de um ventilador. E eu devo ter emagrecido uns 2 quilos, acho. Porque era um... As cadeiras... Ah, meu filho, esse curso de reciclagem emagreceu, eu vou... Chega lá sem carteira e fala, vim me reciclar. O cara falou, inclusive, o instrutor, o Varsity Gump lá, o burro inteligente. Caralho. Ele falou que teve uma vez que ele foi dar o curso e chegou o pai com o filho. Que o pai tinha tomado o carro no nome do pai. O filho fez um monte de merda, o pai teve a carteira suspensa. E levou o filho pra... Levou o filho pra... Porque o pai teve que cumprir e o filho foi junto. Vai junto, se fuder igual. É. Legal, legal. A dermatologista deu mole. Aí você devia ter... Aí, dona... Eu olhei pra ela. Dona fulana. Eu falei, aí. Aí, ó, viu? Mas ela fez aquela cara que eu já... Ah, eu tava me divorciando. Aí, o coitado do meu filho. Dá pra ver na cara. Tadinho, ele só queria ir pra Floripa. Só queria ir pra lá, porque ele tem uns amigos lá. Ele disse que tem uma marizia naquela praia. A cadeira, sabe cadeira de curso? Cadeira com braço, que a mesa é um braço? É, eu sei, é da minha faculdade. Carteira. É, de faculdade. Carteira. Isso, carteira escolar. Escolar. Que é uma merda, não dá pra sentar naquilo, aquela porra é pequena. Onde uma pessoa avantajada não cabe. Não cabe, cara, aquilo é feito pra uma criança de 12 anos de idade, raquítica. Cara, é um disco, a minha coluna foi pro... No segundo dia eu peguei uma cadeira da recepção e trouxe pra uma sala de aula. Falei, olha, eu vou pegar essa cadeira aqui porque não tô cabendo, não estou aguentando. Não tô cabendo. No terceiro dia eu tinha feito a parede de cadeira na minha frente, me escondendo atrás do cara. Eu me lembro que com uma hora de reciclagem, no primeiro dia toca uma mensagenzinha no WhatsApp falando: Interestelar. Aí eu, what? Aí ele, estou há 27 anos aqui e em Curitiba só se passaram uma hora. Do lado do buraco ali. Isso eu falei, mas isso é só a primeira hora. Eu juro por Deus que eu fiquei com medo de sair do curso, eu cheguei em casa e o André não me reconhecer porque eu era um idoso. Não, primeiro dia quando eu entrei no carro, ele saiu de lá e falou: vamos comer alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu falei: você vai querer almoçar, jantar em casa o que sobrou do almoço ou quer sair pra comer alguma coisa? Ele: pelo amor de Deus, quero comer alguma coisa na rua, quero sair. E aí eu cheguei, entrei no carro, ele: você não envelheceu nada, você não mudou nada. Pra ele passou bastante tempo. Não, ele ficava mandando aqueles bonequinhos do WhatsApp, sabe? Era o bonequinho novo, bonequinho grisalho, caveirinha. Mandava sequência. Aí, cara, eu sei que dessas histórias de por que você tá aqui, teve uma que eu acreditei. E foi excelente. Fica a dica pra quem tá no colégio aí. No colégio? É. Por quê? Se chama-se... Isso se chama-se... Isso se chama-se trollada dos alunos. Aluno troll. Isso se chama-se aluno troll. A professora parava em frente ao colégio. Numa vaga... Que é a vaga oficial de trânsito, você tem que comprar um talão, bota no para-brisa. Certo. E isso dura lá uma hora cada vaga. Isso tem no Brasil inteiro. Ela não sabia que a vaga era paga. Aí. O guardinha passava uma multa, né, uma notificação, na verdade, colava no vidro dela. Mas peraí, ela parava na rua e achava que não tinha que pagar? É, achava. Essa é a história que ela contou. É, também uma contada história. Pode ser, sei lá, às vezes ela parava atrás da placa e não via a placa, sabe? É. Tem gente. Pô, que é todo assim. Dia tava a mesma vaga esperando por ela, na frente da escola, com o garoto chegava concorrendo. Às 7 da manhã, né? Aí, quando você bota, aqui em Curitiba... Aquela professora chata que chega uma hora antes dos alunos. Deve ser. Então ela merecia estar lá. Mas aqui em Curitiba, se você pegar esse papel, essa advertência, que é a multa, que o guarda botou no seu vidro, e você for numa loja que vende o talão do estacionamento com 15 folhas, você comprar um talão e preencher um negócio lá, anula a multa. Ah, é? É, olha aí, jovem nerd, com isso. Mas eu boto o talão sempre. Então, mas se você tomar um dia, você já aprendeu. Entendi. Compra um talão, tá resolvido. Não toma ponto, não toma nada. Mas se a mulher não tiver mais lá. Não, você não precisa falar com a mulher. Você preenche o negócio lá e tá tudo certo. Mas você bota no correio? Não sei. Não sei exatamente como é, né? Ah, não tá sabendo explicar, não prestou atenção direito. Só que o que acontecia? A guardinha passava, canetava, botava o papel no para-brisa, os alunos dela iam, tiravam a multa e jogavam fora. Caraca, que sacanagem. A mulher tinha, sei lá, 60 pontos de estacionamento irregular. Deus do céu, coitado. Isso se chama-se... Aluno troll. E aí o cara do lado fala assim: não, é verdade, esse negócio do talão é mesmo. Eu, por exemplo, eu trabalho numa loja. Olha aí, olha, o brasileiro, ele tem que dar as mãos e cantar Ciranda do Inferno, cara. Eu faço isso, ele falou. Eu tenho uma loja e paro na vaga em frente à loja. Não boto talão. Certo. Nenhum. Aí toma multa. A guarda passa, ele pega ou toma a multa, ele pega o talão da multa, compra um bloco e vende na loja dele! Avulso? Avulso! Ah, que filha da puta! Então ele compra. Olha aí, ó, pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas empresas. Isso é uma indústria da multa, cara. O cara compra 20 talões por mês. Uhum. E vende 20 talões por mês. Puta que pariu. Ele faz um dinheiro, cara. Ah, e não paga estacionamento. Genial, porque quando você vende a folha avulsa, você vende mais caro que o talão. Exato. Vende. Se o talão for R$10, ele vende cada folhinha por R$2,50 no mínimo. Talão, exatamente. O talão custa R$15. São talão 10 folhas. Com 10, é. Então custa R$1,50. Ele vai vender por R$2,50. O cara tá... Caraca, cara. Que filha da mãe. Mas você pode fazer isso. Pode fazer isso. Repetir. Talvez isso mude depois desse Nerdcast. Eu vou confessar que quando, mesmo criticando o Brasil e tal, eu tenho um, né, um algo de brasileiro. Tem algo de brasileiro. Você nasceu aqui, você é brasileiro. Sim. Então, até perdi o algo, é algo. Até né? perdi o sotaque de português. Você nasceu aqui, até brasileiro. E aí, quando eu liguei pra autoescola pra perguntar se ia ter o curso, eu fiquei sabendo que em São Paulo ninguém faz o curso. Como? Você chega na autoescola pra fazer deixa o curso. Deixa o dedão. A autoescola fala assim, custa, sei lá, R$1.000. Não sei quanto é, então chutando o valor. A pessoa, não, não, mas eu quero fazer o curso. Ela, então vai em outra autoescola. Um molde de silicone do dedo. Eu não sei, qual é essa... Para, eu ouvi falar disso. E, em Santa Catarina, o curso é feito em casa. Porra! Online. Porra! Aí sim, hein? Aí eu perguntei, mas vem cá... São professores americanas? Professores americanas. Aí eu perguntei no telefone, quando eu liguei pra me informar, eu perguntei, mas vem cá, eu não sabia que tinha um curso em Santa Catarina online, senão eu teria ido fazer o curso em Santa Catarina. Que valeria a pena. Eu perderia menos tempo, cara. É verdade. Se é online, você não precisaria ir até Santa Catarina. Eu precisaria, mas a minha carteira não é de Santa Catarina, então não é, não, não dá, já era. Aí quando eu perguntei, eu falei assim, mas só tem esse horário? Aí ela, é, o próximo horário é só em fevereiro, né? Aí eu, mas não tem nenhuma aulinha particular... Deu uma de João sem braço. É, né? Empurrando uma notinha de. Olha particular. Empurrando aquela papel envelopinho, aquela né? Aquela notinha azul assim. Não, tava por telefone. Aí é. Não tem a ver uma aulinha particular pro meu amigo Arara. Arara Azul, sei lá. Araraquara. Ela, não, só tem esse horário. Ah, tá bom. Eu matriculei, né? Eu realmente tive essa queda de caráter. Durante a aula, um dos caras, ele não aguentou. Ele tava num desespero tão grande dos alunos que ele chegou pro cara e falou assim, não tem nenhuma possibilidade de a gente passar o dedo e ir pra casa, não. Como é que é? Não tem nenhuma possibilidade de a gente botar o dedo e voltar daqui a 2 horas. O cara perguntou? O cara lá, um dos alunos, ele não aguentou. Ele tava em denial, cara, já. Ele tava enlouquecendo. Nossa, cara. Ai, gente, o cara, amei. Não, porque tem as câmeras e tal. Quebra essa merda! Quebra a porra toda! Não, porra. Porque tem as câmeras. É, exatamente. Pra você ver a situação. É, meu. Mas peraí, teve uma hora que você me mandou uma foto da sala de aula. Então, o que aconteceu? No primeiro dia... Eu quero saber, a, né? A aula, o cara só pegou a apostila lá que a gente recebeu do Detran. Realmente, depois de 4 horas que a gente estava lá dentro. Mas vem cá, quantas páginas tem a apostila? 60 e... Ah, então são 2 páginas por hora. Ele só pegou. E aí, ele começou... Realmente demora 2 páginas por hora? Não, não. Demora. Ser 30? Não, o conteúdo, você estuda em, sei lá... 5 minutos. Se você quiser estudar, pegar o livro e ler, você estuda em 1 hora se você for fazer os exercícios de ler pra valer. 1 hora pra fazer uma prova daquilo. É, não. Se você ler, se você quiser ler o livro. Uh-huh. Cara, 60 páginas daí, 1 hora mesmo. 1 página por minuto tá de bom tamanho. Porra, tá lendo devagar ainda, tá, né? Tá lendo devagar. Tá lendo e guardando tudo. Nas primeiras horas, ele começou a botar vídeo do YouTube. O quê? Vídeos do YouTube. Aqueles vídeos de comerciais. Sabe aqueles comerciais gringos do o pai que tá na casa com as filhas dirigindo um carro imaginário? Aí ele vai bater no carro imaginário. Ai, aí a filha abraça a cintura. Ah, a bonito, mãe abraça o tórax. Faz um sítio de segurança de carne. E aí o... Esse é o clássico. Clássico. Sabe, já nunca vi esse comercial? Esse não vi. Aí. Ah, é bonito, é bonito. Tem outro que os carros param assim. É, esse eu vi. E aí os caras saem. Ai, desculpa, eu tô vindo rápido demais. É o outro. Dá pause, né? É. Caras... Aí ficou passando todos esses vídeos esse que sinistro, todo mundo já viu. Viu, mil vezes, uhum. Ele ficou passando no intuito. É pra ver de... se alguém chora, escorre uma lágrima. Pede desculpa, né? Ele ficou passando tipo milhões. Assim, se eu chorar, não vai ser por causa desse vídeo. Exatamente. E ele passava os vídeos e ficava que nem um maluco no WhatsApp, né? A gente só via a mãozinha dele nervosa lá. Ele, no... o instrutor, né? Olha aí. E aí ele começou a criticar as campanhas do Detran foda. Quer ver a campanha? Essa campanha não é impactante, não impacta? A campanha do Detran no Brasil é desenho. É pra criança. O adulto não fica impactado. Uhum. E aí quando a campanha é mais pesada, o nego censura. E ele ficava criticando e passa, pá, toca ali vídeo. E aí começa a passar vídeo de bêbado de... Jeremias. Sabe o Jeremias? Não sei. Jeremias? Não sei. Passou. Não sei. Passou o vídeo da... Não sei, aquele não, não sei. Passou... Não sei. Eu nunca tinha visto esse vídeo na íntegra. Foi até... Você na íntegra. Não sei. Esses 3 minutos de vídeo. Exato. Depois ele passou da garota de Curitiba que tava bêbada. Ah, nossa. Rindo no carro de polícia. Poxa. Passou todos esses vídeos clássicos de bêbado. O cara que botou o canudo pra ligar o carro? Botou o canudo. O cara que pega uma fome que tu acha que é uma garrafa e tenta beber. Ele podia ter ido longe. Ele podia ter ido pra aqueles vídeos que não tem nada a ver com o trânsito, né? Não, ele foi. Passou da Francine de Curitiba? Eu sou a Francine de Curitiba! Ele passou um vídeo. Esse até depois procurei pra mim em casa. Eu acho que puxem o meu cabelo. Mike Terrorista. Não sei se alguém de vocês aqui já viu o vídeo do Mike Terrorista. Não. Mike Terrorista é um motoboy, um motoqueiro, não sei. Que anda louco, né? Cachorro louco, vida louca. Nas ruas de São Paulo. O cara com a moto GoPro no capacete. Mas aí é moto... É cara de corrida? Não sei que eu consigo ver a moto dele, que você vê só uma visão de terceira pessoa, né? Não, às vezes tudo vê pelo painel da moto. Não, não tem essa proficiência em moto. Mas, cara, ele anda nos corredores, entre os carros, sabe? E aí, cara, era muito insano, para. Nunca vi um cara correr tanto com moto, assim, entre os carros, costurando, fazendo todas as imprudências do mundo. É que você não mora em São Paulo. Tá, isso tudo tá no GoPro do cara. Como é que foi parar ali? Não, esse cara tem um canal do YouTube, Mike Terrorista, pode procurar. Mike Terrorista é o nome do cara. Caralho! Caralho! O que eu achei que esse vídeo, como todos esses vídeos tinham um final de algum motivo, né? Que o vídeo do Mike Terrorista, sei lá, no final o cara ia bater, alguém abrir a porta do carro, ele ia voar. O cara se deu porque bem. Tava esperando por esse momento. Sim. E o cara vai falando, porque aqui você vai, ó, olha pro lado, e aí você tem que ter cuidado, mas eu sou vida louca mesmo. Mike, você é imprudente? Eu sou imprudente. É muito louco o vídeo do cara. Eu tava esperando, e acho que todo mundo tava esperando o momento que o cara ia explodir. Ia morrer. E aí toca vídeo. Isso se chama-se a realidade hoje em dia, ó. Essa é a grande realidade hoje em dia. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu volto pra falar mais de vocês. Acabou, vacina meu canal. Não aconteceu nada. E aí ele já emendou nas dicas de como burlar o Detran. Caraca. Pera, deixa, entendeu? Puta merda. Mas no último dia, ele chegou ao ponto de passar o vídeo do Leandro Hassum, o Jô. No último dia não, aquilo era no sábado. Era no sábado, né? Entrevista. Caralho. Entrevista do Leandro Hassum, que eu acho engraçado, realmente não me incomoda de ver outras vezes, eu acho engraçado. Ah, é muito bom, gente, adoro que a gente... Mas, caralho, eu falei, eu estou pagando e sendo punido. É, exatamente. Porque eu podia estar em casa, mas eu estou aqui a 47 graus, nesse air fryer, vendo o vídeo do Leandro Hassum falar de religião. Mas, peraí, qual era o contexto do cara? Vou agora... Gente, acabaram agora... as 60 páginas a horas. E não tinham o que falar. Não tinha mais o que fazer. Não, mas ele chegou a admitir, ele falou assim, gente, não tem mais o que falar. Ele falou, gente, ele falou que esse curso dava pra dar em 10 horas. E aí todo mundo fez assim com a cabeça, negativamente com a cabeça, sabe? Tipo... Porque o curso dava pra dar em uma hora. É, sabe? Mentira. Mentira. Cut the cake, please. No sábado, a gente teve coisa, sei lá, de meia hora de almoço só. Na sexta-feira, a gente só teve... A cada 2 horas tinha um intervalo de 10 minutos. Caraca. Cada 2 horas de Leandro Hassum... 10 minutos pra respirar. E no sábado, a gente teve um intervalo de almoço de 1 hora. Uhum. Mas você tem que passar digital aí. Sei lá, vai o velho, não tem mais digital, fica 1 hora, né? Primeiro da fila e fica 1 hora pra passar digital. E as opções de almoço em volta não ali? Não tinha nada. McDonald's, né? Isso, né? Pô, o problema tinha o McDonald's. Tinha o Habib e o McDonald's, né? Eu fui no Rafinha. Aí ele falou assim, olha só, no domingo a gente tem que sair na rua pra fazer um... Como é que chama quando você vai pra rua? Um rolezinho? Não. Pra não. Foi tipo um rolezinho. A gente tem que sair na rua pra fazer uma aula prática e ver as infrações in loco. Ele não usou esse vocabulário, esse vocabulário é meu. Eu uso qual? Ah, a gente vai na rua porque essa é a grande realidade. A gente... Isso se chama-se aula prática. Pra ver as infrações com os olhos. Isso. Ele, a gente tem 2 horas pra fazer isso. E é depois da hora do almoço. Então, no domingo, a gente tem o almoço de meio-dia e meia a 1h30. A gente tem que voltar pra cá, carimba o dedo. E aí, de 1h30 até 3h30, a gente tem que fazer aula prática. Ah, então isso foi depois do Esporte Espetacular, que tu mandou a foto do... Foi depois do Esporte Espetacular que a gente tava assistindo. Tava entendendo que faz pedacular lá. Aí ele falou assim: o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente faz a aula prática na hora do almoço, entre meio-dia e meio e meia. Dá carimbada. Volta aqui, carimba o dedo. E de 1h30 até 3h30, a gente vai almoçar ali na churrascaria. Ah, porque aí tem um período maior. É isso. E aí vocês fortalecem o professor, ele falou. Eita, ah, pediu almoço grátis. Porra, o coitado ganha 10 reais por hora. Mas eu paguei, cara, o almoço do cara. Eu pagaria 10 almoços. É, pra galera, quantas pessoas eram? Foi quase ninguém, o pessoal, cada um foi pro seu canto. Ah, tá. Porque a ideia era ir a turma inteira, os 20, né? Uhum. 20 amigos, né? 20 pessoas que se amam, se conhecem há uma vida inteira, que estão lá no momento. Ah, mas no final, feliz. No final, é quase isso. Não, parece manchete do YouTube. As pessoas não se conheciam e no final você não vai acreditar no que aconteceu. É assim no Facebook? É assim mesmo. Eu sei que, sei lá, foram 10 pessoas. É, mas uma galera já sentou na mesa separada e na mesa dele ficaram 6. Mas a gente rachou, tranquilo. Uhum. Eu pagaria só o dele. Se ele falasse, só eu aceitasse essa, eu ia sozinho com ele pagar o dele. Porque aquele ar-condicionado da churrascaria... A churrascaria é uma merda, aquela churrascaria ali perto do McDonald's. É uma merda, uma vez eu odeio, mas naquele dia ela tava boa, cara. Claro. Ela tava uma delícia. Você tava com o comparativo do inferno, né, cara? Chega domingo, último dia. As pessoas estão até mais animadas, cara. Então, porque tava acabando. Ah, que nem último dia. Que nem o cavalo do sítio quando volta pra... Né? Quando você vai passar de cavalo. Como é que é? Quando você vai isso se chama se... Quando você vai passar de cavalo, assim, na tua fazenda, o cavalo na vai... Na tua fazenda, agora tem uma fazenda. Até o fazenda. Ah, bom, até o fazenda. Na tua fazenda. Tu tem fazenda aonde, pô? Não merece quando eu jogo aí. Até o fazenda. Nerdland. Quando tu vai na ida, o cavalo vai, lendo, eu odeio aquilo e tal. Quando tu tá voltando, ele vai mesmo, num pique. O Jovem Nerd lembrando de São Lourenço. É. Isso se chama-se nostalgia. Nostalgia de saudade de São Lourenço. Não foi só São Lourenço que eu fiz isso. Mas é, cavalo com a costela aparente. Ai, que horror, mas gente. Mas e aí? Aí tá tudo animadinho. Chega domingo, tudo animadinho. Reta final. Assistindo o Esporte Espetacular. Vendo lá o Kaká falar do Orlando City, nosso time do coração. Ah, Cacá de você também. De você, tem cara, tá com cara de você, né, inclusive. Tá com cara de você, ele inventou essa merda. Aí a gente entra na aula, o cara passa mais uns vídeos de trânsito na Rússia, sabe aqueles vídeos? Vídeo de, sei, de câmera dashboard. De carro da Rússia, trânsito na China, trânsito na Índia. Ah, na Índia é aquela loucura, né? Essa milhão de caras, motinhos. Motinho. Aí vem a famosa ideia. Ideia é merda, sempre. É merda, sempre. Vem a ideia, que é a grande realidade hoje em dia. Essa é a grande realidade. Se a gente pode falar que uma é a grande realidade, essa é a grande realidade hoje em dia. Vamos fazer o grupo do Zap Zap. Da turma de infratores. Dos infratores do Detran. Ah, que beleza. Aí eu falei, não, tudo tem um limite. E aí, trocou de faixa, sei lá. Tá de cima. E a galera tá empolgadona. Aí, nego passou a folha. Não, todo mundo ficou empolgadíssimo. Olha aí. Nego passou a folha, bota em seu nome e seu telefone pra gente criar o grupo. Eu botei meu telefone errado, não consegui. Eu não consegui fazer parte daquilo, cara. Eu botei meu número errado. Botou errado nada, só trocou o código de área. Não, tava errado. Nego vai dizer, ele confundiu, bota aí, 41, não, que é isso aí mesmo. Daqui a pouco, mano. Começa uma apitação nos celulares da aula. As pessoas pararam de falar presencialmente e passaram a conversar pelo WhatsApp. Entre elas. Mas isso é a grande realidade hoje em dia. Você viu a foto que eu mandei no grupo? Gente, cara, foi muito surreal. Mas você não tava no grupo? Porque eu tava do lado e eu vi eles falando. Olha a foto que eu mandei. Que idiota. E aí eu fingia que tava olhando. Aí, vamos bater a selfie do grupo. Puta que pariu, caralho. Isso é tudo que eu adoro. É disso que meu povo gosta. Isso chama-se... Isso se chama-se selfie do grupo. Aí, o caralho, eu não querendo aparecer, né? Isso se chama-se a gota d'água. Eu tava na maluquice do TMZ lá. Aí, último lugar, né? Última fileira, eu, né? É pra fechar com chave de cocô. Bate a foto! Quando o cara foi clicar, eu fui pra trás do malandro pra não sair na foto. Até parece, deve ter saído. Aí ficou aquela maluquice de nego ficando mandando notícia. Foi aí nego manda, olha só, o óculos chile vindo do Severo. O óculos torto. Puta merda. Olha aí o WhatsApp. Todo mundo, não teve, cara, acabou a comunicação verbal, acabou. Saímos de lá, fomos fazer a aula prática na rua. Aí ele pega um papel, distribui pra galera, todo mundo com uma folha de papel. Aí ele bota assim: escrevam aí seu nome, a data. Podem colocar: mudança de faixa, não usou a seta, sem cinto de segurança. Pra vocês ficarem observando na isso. Rua. Isso. Aí ditou algumas infrações, direção perigosa, contramão. Certo. Coisa de guarda de trânsito ali. Não. Quer dizer, aí ele falou não assim: não existia esse material pronto. Ele pediu pra vocês escreverem na folha de papel. É, sem linha, falou, na folha sem linha. Marquem aí quantos vocês acham que querem cada. Hã? Quantos vocês... Aí a gente botava lá. Ah, não entendi o que você falou. Infração de trânsito, 4 palitinhos. Ah, vocês não foram pra uma prática? Não, você levar o papel. Deixa o papel aqui. A gente foi. A gente foi. A gente foi. A gente foi pra aula prática, entre aspas. Mas a gente já deixou o papel preenchido. É tudo um foda-se. Pariu, até o negócio cara. Que a gente faz errado. Até marca aí fazem... quantos vocês acham que antes vai ver. Antes de ir pra barato, sei lá. Caralho. Porque você não tinha nada pra fazer na sala de aula, então... Aí essa agora foi experiência... É, maneiro que você podia ter feito realmente na hora lá e ver se você gabaritou. Não. Se eu gabaritei, minha adivinhação, né? Caraca, eu chutei bonito. Aí saímos do grupo, 20 cabeças, é um rolezinho. É um rolezinho. Fomos lá pra esquina. Sabe aquele chafariz dos rolezinho anjos? Dos infratores. Dos infratores. Aí você vê quando a gente foi almoçar. Pelo menos vocês não foram de carro, né? Porque aí seria a esculhambação máxima. Cada um no seu, né? 20 carros. Cada um no seu. Aí sim. Caiada. Porra, seria 19, 19 carros, 19 carros. Por quê? Até dar carona pro professor? Não, porque eu não tava de carro. Né? Não tem meu carro nas câmeras. Aí, olha só. Chegamos na esquina, uma esquina lá com vários cruzamentos, né? Aí começa a mostrar, né? Mudança de faixa. O cara é mesmo. Legal, aquelas placas é ali. Mesmo? É. Aí, não, é mesmo? Aí ele falou, tá vendo? A placa indica que a primeira faixa pode virar à esquerda, a segunda e a terceira são obrigatórias virar à direita. E aí, nego, vai passar, ninguém vira à direita. Isso realmente a galera não sabe. Exato. Eu não tenho carteira e sei. Aí começa a loucura. Agora começa a loucura? Começa, acho que agora. O grupo de infratores começa a fiscalizar. Começa a, olha lá, o cara não botou a seta. O cara não sei o que lá. Todo mundo começou a fazer. Falar alto assim? E eu comecei a me esconder. E aí eles começaram a falar alto. Assim, o cara parava no sinal sem cinto. Bota o cinto aí, cara. Caralho. Bota o cinto aí. Liga a seta. Começou maluco assim. Eu fiquei, gente, pensando, vocês estão completamente malucos? Vocês são um bando de infratores sem carteira. Vocês estão fazendo com que vocês estão caguetando as pessoas. Vocês foram de carro pra autoescola. Seus merdas. Cara, foi meia hora dessa loucura. Os caras, assim, dedo esticado. Bota o cinto aí, cara. Caraca. Catarse. Não sei se são... Tiveram a catarse. Os 25 ali. Horas de inferno. É. Saindo pelos poros do cara. Foi aquela catarse. Eu me escondi atrás de uma árvore. Abaixei, porque eu fiquei pensando duas coisas, né? Primeiro, passa algum fã do Jovem Nerd me ver no meio desses malucos regulando o trânsito. Infratores. E depois, a vergonha que era aquela cena. Foi tudo uma vergonha, cara. É 19 maluco, cara. Agora eu vou ficar olhando esse... Pode ver. Quando tiver com esse clássico, tiver 20 pessoas... 20 pessoas malucas gritando, olha o cinto, não sei o quê. E o burro inteligente vai estar lá no meio. Isso se chama-se catarse. Eu vou gritar pela janela. Isso se chama-se... Essa é a grande realidade dos cursos. Aí a gente... Bando de infratores! Teve um dia que eu até fiquei com pena. Chegou na final da aula, no segundo dia, no primeiro dia, não sei. Chegou a esposa com um filho pequeno pra buscar o cara. O garotinho, papai, eu estou com saudade. Cara, eu me senti muito no presídio. O seu pai é um infrator. Vamos visitar o papai infrator. E aí no domingo a gente chegou no restaurante, aí o cara, oi querida, sei lá, né, cumprimentou a esposa. Esses são meus colegas infratores. Aí estamos lá almoçando, bababá, tum. Sou reconhecido. Ah, por outra pessoa no restaurante, é isso? Foram um fã do site no restaurante. Ah, caraca! Aí já falou, Azaghal, que ninguém chega falando, oi, David. É, mas chegou, mas fala, eles falam baixo, ninguém grita, né? Ah, é. Não, depende, já vi chegou, vários. Chegou, não, mas esse cara chegou low profile, tava, acho que a querendo era barata. Mas era ruim. Era ruim. Não é barata e não é boa. Tem coisa barata que é boa. É comercialização pra... Chegou, caraca, Azaghal, sou seu fã e tal, posso botar uma foto? Eu, claro, né, não sei o que lá. Levantei pra bater a foto. É. Todo mundo me olhando sem entender porra nenhuma, né? A velhota tava lá? A velhota tava. Eita, ele deve ter falado, nossa, esse rapaz deve fazer uns vídeos que devem ser um sucesso, preciso filmar com ele. Não, não, você não tá entendendo. É. Eu não resisti. Já sei. Ai, ai, todo mundo tava me olhando e eu falei, Big Brother 3. Eu não consegui me segurar, cara. Você e falou isso pra alto assim? Falei pra galera da turma, Big Brother 3. E aí, tipo, cara, deu uma engordada, né? É, não, ele... O quê, o quê? Eu falei, eu participei do Big Brother. Tá? Terceira edição. E, mas aí eu saí na segunda semana. Foi muito ruim pra mim. Deu uma engordada foda depois. E aí, cara, virou um frisson, porque a gente voltou pra aula e os caras, ah, cara do Big Brother. Cara, não é possível que ninguém procurou no Google. Ah, não procurou, ninguém cara. Lê, não, Big Brother 3. Big Brother 3, que porra achar, cara? Impossível, o cara tá na segunda semana. David Big Brother 3. Cara, eu não sei gordo, que... sei lá, engordou. Virei o cara depressão. Do Big Brother, cara. Ai, que excelente. Não, não resisti, mandei Big Brother 3. Vou procurar pra ver se sai alguma notinha no Ego. Caraca, David imagina... do Big Brother 3 fazendo curso de reciclagem. Ia ser ótimo, cara. Ia ser fantástico. Aí a galera começou: vamos marcar um churrasco. Nossa. Da galera, dos internos. Nossa, que dos infratores do Zap Zap. Puta, ai, meu Deus do céu. Não tem tudo que eu não quero. Tudo que eu não quero na minha vida. Aí, vamos marcar ir num churrasco com desconhecidos. Só porque eu fiquei 3 dias encarcerado com vocês, eu não sou amigo de vocês. Eu não quero mais olhar pra cara de vocês. Essa que é a verdade. E aí todo mundo marcando, quem vai levar assim, linguiça? Chama pro Deus que o capiroto quer levar linguiça. Ah, cada um leva sua bebida. Capiroto, e aí, e o cara ficava, ele é obcecado, ele ficava, porra, o mais importante do churrasco é a linguiça. Ele tava obcecado nessa porra. Mas nem ficou marcando, ah, quem pode segunda, ah, não posso, vou estar viajando terça não posso e tal. E nem o professor tava em todas, né, onde falava de boca... Boca livre, né, ele, não, vamos marcar, pessoal, e tal. Eu não sei se nem se excluíram ele do grupo do WhatsApp. Isso se chama exclusão digital. Isso se chama assim. Exclusão digital é a grande realidade do Big Brother. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.